coreografia do Fingo? Quando eu passar! Eu quero ver todo mundo praticando. E eu quero ver todo mundo aí dançando comigo. Vamos então, menina! Você nem ligou. E aquele dia que me deu um fora, desculpa, baby, o seu tempo passou. Já joguei verde na porta da escola, já mandei carta e você nem ligou. E aquele dia que me deu um fora, desculpa, baby, o seu tempo passou. Quando eu passar, você vai me olhar e ainda vai ficar de cara.